Olá, boa tarde. Nós estamos aqui numa manifestação contra a Via Ave Parque, um evento da Vitruvius Talks, onde está presente aqui o vice-presidente da APA e o ministro do Ambiente. E vamos perguntar para algum dos moradores, colocar, para quem não conhece a situação, o que que se passa aqui em Taipas. Olá. Viva, boa tarde. Estamos aqui na luta contra uma via chamada do Ave Parque, que é uma ilusão da Câmara Municipal, que pretende fazer uma ligação que não se torna eficaz, mas a ilusão continua. E no meio desse corte, eu, por exemplo, eu sou um exemplo, tenho uma empresa que vai deixar de existir porque não vai ter subsistência a partir dessa via. Vai-me destruir a produção que tenho, vai-me destruir todo o meu dia a dia, o que eu costumo fazer. Vou ter que mudar de vida, vou ter que emigrar, provavelmente, a troco de ilusões, de caprichos da Câmara. Isso, houve consultas previamente, debates com os moradores a respeito disso daí, por parte da Câmara? Nada, não houve debates, houve, o estudo de um trajeto, foram três ou quatro trajetos elaborados. E mais nada, agora onde passa o pessoal tem que se desviar, tem que mudar de vida. É o que é. A vida na apresentação ali na sessão de esclarecimento, que isso corta as freguesias ali ao meio, ruas. Corta tudo, corta ruas, deixam de existir, acho que são 14. A própria vida das pessoas tem que ser alterada e vai deixar de ser o que é. Mas isto mexe mais na indústria, porque a gente vai ter que fazer. Eu tenho uma área que vai ser cortada a meio. Quando eu estiver a trabalhar de um lado com uma máquina que me leva a 300 € a hora e vou ter que fazer 2 km para ir acabar a outra área que ficou do outro lado da via, não há condições. Fora a área que me vai ser retirada pela própria via, se ela for executada, aquilo que a gente está a lutar para que não seja. E estamos convictos que não. Vamos lutar até não poder mais. Ali, e quanto à justificativa da criação dessa via, qual que é o que se fala na Câmara? Ouço dizer que é por causa do dito Ave Parque, centro tecnológico, onde existem meia dúzia de multinacionais, meia dúzia de empresas, e uma delas até neste momento está de saída para o Porto e cada vez menos ficam, mas a Câmara continua com a ilusão de fazer sobreviver a ideia do Ave Parque, e então daí estes investimentos megalómanos para tentar continuar a tapar o solo com a peneira. Ali, você falou de multinacionais, mas eu dei uma pesquisada. Ali a maior parte são startups mesmo, assim, há pouca empresa grande, né? E praticamente não há demanda hoje para se criar isso, né? É expectativa de que no futuro possa servir para algo. Hoje não serve para nada. Claro, é um bocadinho por aí. Sim. O que há ali são meia dúzia de empresas. Sim, aqui também foi uma notícia recente que uma localização ali de um supercomputador da Universidade do Minho serviria para alavancar isso, mas já a Universidade do Minho já se manifestou que não vai ser colocado no Ave Parque. Quer dizer, como você disse, ali está mais para se as empresas saírem do que novas chegarem, né? Há quantos anos que foi criado o Ave Parque? O Ave Parque já deve ter para aí 10 anos ou mais. Até agora não decolou. Não decolou, nem chegar a decolar. Já foi. Morreu ao nascer. Ok, obrigado. São interpelados diariamente com situações anómalas. Se quiser mais um depoimento, fala ali com o presidente da Junta. Está bem, obrigado. Da nossa escola, ao qual.